Comprei dois nomes da sua identificação do seu número 050, autorizada pelo GTAP. 2 no solo aos 2,6. Libere a direita na minha escuta. Prossiga via Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, voa na 8,2. Rodou campo 3,5,2,0, autorizado ali a pushback acionamento agora no 9. Afirma, autorizado pushback, base no 4. Autorizado, campo 3,5,2,0. Função 3,5,2,0, tá pronto, Pátria? Afirma. Autorizado João Pessoa, via rota EPZ-197, Recife, DCT, o nível 370. Perfil de saída, pouca transição Aracaju, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5471 e controle 120, decimal 8. Autorizado João Pessoa, nível 370, motoplama EPZ-197, Recife, direto. Decola pistão a zero, pouca Aracaju. Primeira curva esquerda, transponder 5471 e controle 208, então 3520. Então 3520, cotejamento correto, reporte pronto para o táxi. Para o táxi, então 3520. Para o táxi, o 9061, alterna Uberlândia 3010 com 173 agora. Autorizado o táxi da direita via Índia no ponto de espera da 1-0, reporte pronto para decolagem, com ajuste no 0-1-8. 7-6-2, direita Índia, batalhão 4-0-4-0, voo 2-0-6-1, 9-0-6-1. Dois, mantenha a posição antes da Juliette, portão previsto 09, ainda ocupado por um Boeing da companhia. Mantenha a posição antes da Juliette, portão 82. Tirou a meia para 2010, que é a 098, sinal de LS autorizado e forma estabilizada. Positivo, 2000, vai formar estabilizado. Zero meia um no Decolados 3-1 no controle, 120, decimal 8, deu bom voo. 120, obrigado, vamos lá, isso é 3-0-6-1. Para decolagem, ajuste 108. Seria uma outra posição para nós. E o Cor está vendo com a companhia do senhor para ver se é logo o senhor para outro portão, que é inicialmente uma transposição. Obrigado.

3520, contato Romeu da Colagem, suba via para o Copaia nível 370. Via 370, São 3520. Na escuta da 2. 9232, ILS, avistante. Bom dia, povo autorizado, pista 90, vento 14 graus, 129, estão 9232, ajuste 098. Ok, copiou, livro pouso. Só confirma o vento? O vento no 30 graus, 129. Copiado, livro pouso. Argentina 1911, right, copy. Go ahead to Argentina 19911. Ok, e Pio 2 Zilla, Sierra Alfa, Eco Zulu, Flora 360. Route, Uto Zulu 17, Motovi, Mikey, Uniforme, Papá, Eco Vitor. After Motovi, Uto Zulu 30. After Uto Zulu 30, Fly Direct, Sierra Charlie Bravo. After Sierra Charlie Bravo, Uto Alfa 310. After Uto Alfa 310, Fly Direct, Azdec Position. Alfa Sierra Delta Eco Kilo Position. After Azdec Position, Uto Mike 788. Aqui, after 788, Fly Direct Bravo Golf Echo. After Bravo Golf Echo, Upper November 741, Papix, Papa Alpha, Papa India X-Ray, after Fly Direct DCT, ok? No control 120.8, after the custom right, Argo 1, departure, Alpha, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo 1, departure, LFA transition. Echo Lima Echo Fox Alpha Transition. Squawk code 5505, Argentina 1911. Ok, Argentina 1911, Chio Chu Sierra Alpha Echo Sudo, Pelebe 360. El EFA, Upper Sulu, Upper Sulu 17 Moped, Upper Sulu City, Suracaba, Upper Alpha 610 Aztec, Upper Mike 788, Real Valle, Upper November 741 Silpatic, Departure Runway 10, Right Turn, Arbor 1, El EFA Transition, Walk 5505, and the Departure Frequency 160, Decimal 8. That was correct, to report you up to Startup and Push, Argentina 1-9-1. I will cross you for Startup and Push. Canal 232, no solo 43, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi direita. Alfa, reporte antes da direita, 1919, start up and push you for your respect. I will call the respect. Transponda 5503, subuno 5-1. Cruzando 360 para Galeão. Controla a nossa dupla, metrô da Cruzando 0, transmitido, saída. Não ouvido, vida, tóxicos. 208, controle, 1-3, transponda, eu vou 1-5-1. Canal 232, ingresso para o Juliette, portão 05. Está correto no 5-1 no cotejamento, se não for para o táxi. Se não for para o pushback, né? Chame Recife, 1-2-5, 1-2-5, 1-4-5. 3-5, 2-5, 4-5, 3-5, 3-5. Negativo, afirmarão, 2-5, 8-5. contact temperatures, I am in apron, between India and Alpha, until on this one on the 1-0, report you ready to take off. Okay, taxi by apron, India Alpha, on this one on 1-0, report for takeoff on India 1911. ETA 1911, the weather contact is partial kilometer flight. Flight level 360 via Arbor 1 departure. Via Arbor 1 departure, climb 360 via Destina. 14. 5918 na ano po, Jacobi. Acabei de receber informação do centro do Recife, devido ao nevoeiro lá em Guarulhos, na região de Guarulhos, o senhor só pode decolar a partir das, dos 13, eu fiz 06113, é o slot que eles têm lá para a sua decolagem. Até, muito obrigado, vou 1133. Fortaleza. Do 561 no táxi autorizado em frente, táxi Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame pronto. Confia apenas o bebê? 163, autorizado em frente, Índia e Alfa, no ponto de espera, chame pronto. 561. Rotação 8 no... Pronto. Prezado Salvador Porto Alegre, 340, via rota do plano de voo. Daquela pista, na zero curva direita, Arbor 1, transição Alefa, controle 208-5597. Tomando 360, vou sair do São Paulo. Via São Paulo, toma 360, vou no 561. Com a torre 208, vou 1-8-1-1, posição 03. No 561, decolada aos 1-4, controle 0-8, vou viajar. O número está correto, cotidianamente, chamando um troço de acionamento. Thank you.